com Let Me Be Misunderstood, uma música do Santos Esmeralda, e esses caras aí, o Larry Roscoe, são produtores antigos, inclusive do Duran Duran, né? São famosos, inclusive. Também tivemos aí Banana Rama, Vina, Six Six, Sputnik, Sucesso, Olivia Newton, John The Rumor, Pat Mick, I Haven't Stopped Dancing Yet, Donna Summer, Love's About to Change My Heart, Technotronic, Bump Up the Jam, Pet Shop Boys, Always on My Mind. Começamos o bloco com Erasure, All Amour. Começamos o Flash House de hoje dessa forma, né? Com eles. E ó, segura a onda porque o segundo bloco tá bacana pra caramba também. Não saia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Isso em rádio, serviço. Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia? Alimentos cozidos em forno de micro-ondas podem provocar câncer? Mito. As micro-ondas não tornam o alimento radioativo, nem apresentam risco de exposição à radiação, desde que usadas de acordo com as instruções. A exposição a altas doses de radiação por micro-ondas pode ocasionar queimaduras ou cataratas nos olhos, mas a pequena quantidade que pode vazar de um forno caseiro não causa problemas. Mitos e verdades sobre o câncer. Um programa do Hospital de Amor. Seis e quarenta. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Os 99 balões vermelhos abrindo o segundo bloco do Flash House de hoje, Nina!

like I'm in heaven and going on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven, I'll make it there forever till I'm out of the cold. Yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven, we'll be there together, no, I won't be alone. Rádio 4. promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Olá, você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Hear your voice, has no words. See inside, you're in a lonely world. Feel your tears, the ones you hide. Don't let them flood, please don't drown inside. I can help you, brother, please just try. Open up your story, and I will tell you mine. We fall down, but we get up. We get tired when the road is rough. You fell in love, now you feel pain. Let me tell you, I feel it the same. To do, and I'll still need you. c'è un pallone oltre il muro, ci separano, ma il cielo è uno. Non ci separano più.